coragem. Pele a plateia e analisa L. E poucas outras nesse exército de atitude mulheres. Cantando crime, ladrão, política e religião. Não importa onde for e como for, somos nós da missão. Vagabundo treinado, cartel mais que organizado. Sigo arriscado, nas pistas que é pau no gato. Claro, tem fumaça, sempre no ar. O ritmo é noturno e a família encosta pra somar. As radiação na pele, nos debate moleque. Transparência é o principal e a essência se segue. Hey, cantamos rua, meu truque. Hey, cantamos somente a rua. Hey, cantamos rua, meu truque. Hey, hey, cantamos rua, somente a rua. Quem vem de longe não esconde, represente de monte. Reformado não esconde, é pedido a bom. Quem vem de longe não esconde, represente de monte. A rua segue, sempre no rap moleque. Subi no palco nas favelas com a voz forte, o chão estremece. Todos cantando junto, botando as mãos pra cima. Com dois malandros, um DJ na contenção, a mina. E o sistema treme, os bota entre em choque. Denunciando a podridão, pra eles é pena de morte. Foi subir no morro e exterminar meus manos. E quantos mais na joalheria ou assaltando bancos. E eu sei bem, mano, eu sei bem, meu truta. De berço evangélico com a malandragem da rua. Assim que me criei, certo no fio da navalha. Causando pânico pra aqueles que queriam meu sangue na taça. Pra comemorar, bancando as putas na suíte. Com energético, farinha, maconha, uísque. Mas tô vivão, seja no sol ou na lua. Com as pauladas sonora, cantando somente a rua. Hey, cantamos rua, meu truta. Hey, cantamos somente a rua. Hey, cantamos rua, meu truta. Hey, hey, cantamos rua, somente a rua. Quem vem de longe não esconde, é presente de monte. Reformado não esconde, é pedido a bom. Quem vem de longe não esconde, é presente de monte. Reformado não esconde, é o nosso de volta. A pegada, queridão, é desse jeito. Não importa o que pensa, é cheque mate no xadrez, jogando as cartas na mesa. Somos a rua, meu truta. Pelo viela esquina, nos pega o morro, sala bolsa. Dos coxinha, a voz que ecoa em meio, a solidão das trancas. Cristinas, metralhar na cara do pilantra. As minhas de saia, de bombeta, trança e tatu. Os mano na frieza, fazendo pum, caixa de Itaú. Somos a rua, baby, e que se for dos críticos. Muita censura, ditadura e meu rap é bandido. Sempre foi, não vai ser agora que vai mudar. Filosofia nossa é essa e eu não vou parar. E pode pá, vai segurando meu truta. Nós encostamos pra cantar somente a rua. Hey, cantamos rua, meu truta. Hey, hey.